na parada também, morou? Fazemos e por que fazemos? São coisas que nunca dissemos. Deixe-nos viver como vivemos. Me dê seus dízimos, dizimamos e o que queremos. Férias e festas como fosse janeiro, dezembro. É foda essa carnificina, oficina de pedra na esquina. Não vou na onda, eu não sou Medina. Pra uns é o fim, pra outros evolução da medicina. A vida vai em cena, dói como fosse vacina. E conforme for, eu volto de bonde igual Akira. Essas mina mandada querente da facada igual Akira. Crescemos alimentados como ódio e ira. Jogam a arma destravada na tua mão, te fala atira, atira. É, e o menor frustrado no crime recrutado, tipo Réveillon. Olhe para o céu, os traçantes deixam iluminado. É, eu sei que a vida é mais que droga, mais que armas, minas. Mas sempre que acaba o filme, alguém vai rebobinar. Bebida mais cara na alma, lembro como se fosse hoje. Depois do baile, uma notícia, eu lembro como fosse hoje. A mãe dele falava é mentira, oh, minha tia antes fosse. Mas nunca pensamos no amanhã, repetimos as merdas de ontem. Fecho a porta de casa e deixo os problemas lá fora. Aprende a separar os dois, meninos viram homem alguma hora. Deus nos ajude e nos guie, pois ainda estamos crescendo. No desvio dos falsos amigos e amores que vêm como germes no fundo. Ouvindo o papo dos mais velhos, dos tranquilos até o do bicho. O foco é na família, piranha pra nós é lixo. Então mantenho a postura, por mais que eu fique nervoso. Dando orgulho pro meu povo, sendo exemplo pros mais novos. Ouvindo o papo dos mais velhos, dos tranquilos até o do bicho. O foco é na família, piranha pra nós é lixo. Então mantenho a postura, por mais que eu fique nervoso. Dando orgulho pro meu povo, sendo exemplo pros mais novos. Inimigos, uh-huh. Querem a morte, invejosos, uh-huh. Minha parte, uns otários, meu status, uh-huh. Viciado, meu estoque. Os polícia, os contatos, as piranha, o extrato. O diabo mora ao lado, então torço que não me toque. Porque eu tenho orixá pra defender de vagabundo. E ainda o meu oitão que cospe chumbo. Disposição pra dona, eu tô pra dominar o mundo e acabar com a porra toda em um segundo. AK, BK, seus vermes pra secar são vidas descartáveis, deixa um salve ao néctar. Se tu fecha com o certo, um pouco vai se desculpar. Que eu sei que as bocas que me xinga tão querendo me chupar. Eu tenho a mente do vilão e o coração no lugar certo. Minha filha e minha mina, que é pra eu me sentir completo. Do Flamengo até ela, pra nós transforma no complexo. Sem problema com os meus sócios, tu não vai sofrer reflexo. Ouvindo o papo dos mais velhos, dos tranquilo até o do bicho. O foco é na família, piranha pra nós é lixo. Então mantenho a postura, por mais que eu fique nervoso. Dando orgulho pro meu povo, sendo exemplo pros mais novos. Ouvindo o papo dos mais velhos, dos tranquilo até o do bicho. O foco é na família, piranha pra nós é lixo. Então mantenho a postura, por mais que eu fique nervoso. Dando orgulho pro meu povo, sendo exemplo pros mais novos. Só quero ver o circo pega fogo. Sente o cheiro de esgoto, desgostos. Quantos eu vi que nunca mais voltou. Feia falar e não escutar os outros. Rouba, matar e não ocultar o corpo. Difícil é ter a mente sã sem pensar no amanhã. Não me contento com tão pouco. Vivendo, passando sufoco. Habita no fundo do poço. Somos obrigados a pecar o tempo inteiro. Drogas, bebidas, mulheres, dinheiro. Não há maravilha na cidade, desespero. Eu creio que tudo que vai volta e não vai mudar. Vista seu escudo, a carapuça servirá. Perfeito.